tropa dos gambé. Levaram meu ferro lotado e depois vê de qual é. O sapo da minha mãe já engoliu, desceu rasgando. A regulagem dela é foda, nem tô ligando. Vê se arruma seda, mano, que eu tô estigado. E os botes lá não levaram os baseados. Mas uma semana na mãe os caras não catiam. Só dão ideia, vê se pega leve, eu tô ligado. O moleque tem 16 e já quer virar bicho. Sangue de barata, por qual foi, mano, é perto duro. Desde os 13 já tem ideia de malandro. A mãe descabelada já tá se acostumando. Só que veio uma viatura, perguntas abertas. A dona sabe de olho fechado o caminho da delega. Cara, respeita as caras, eu tô de cara. Fumei uns 3 da boa, minha vida tá uma porra. Perdi meu ferro ontem e pra completar, a mina que eu roubo hoje não quer me dar. E aí, então, como é que vai ficar? A grana já tá curta, tenho que ripar. Me presta o ferro hoje pra adiantar o meu lado. Sexta-feira tá aí, eu tô quase quebrado. É, depois te jogo os baseados. Isso é ideia de malandro otário. É, depois te jogo os baseados. Isso é ideia de malandro otário. Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro otário acaba no buraco. Qual é, qual foi? Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de um malandro otário acaba no buraco. Qual é, qual foi? Pá, pá, um abraço. A mãe queria ver seu filho um bom doutor. Ele não quis, a escola abandonou. O pai morreu sonhando em ganhar no bicho. Mais um desempregado à beira do abismo. É, a irmã já tá na idade da que um já já trepa. Coloca ela na mão do cara que fornece a droga. Aí eu vou à forra com cunha do barão. Vou tirar onda com aquele cachorro. Tudo bem, ideia fraca, droga, tomo conta. A sua liberdade foi trocada por maconha. No outro dia, novidade, como é que pode? O moleque arrebentou, mano, e tá em cima. Que porra, que reintegração. O seu status alcançado às custas de um oitão. Todo mundo babando o ovo do moleque otário. 2000 porrada e revólver de um soldado. É, pra ele assim tá legal, tá no céu. O mano que der duro pra ele é um bundão. Chama de vacilão o traficante do bairro. Que gasta o que ganha investindo na área. Safado, que porra, tá dando prejuízo. O dono da bocada tá sacando isso. A polícia dia e noite em busca do cara. Tá inflamando demais aqui na minha quebrada. E aí, bundão, vê se dá um tempo. Meus negócios todos estão indo por água abaixo. Os gambés pelas ruas querem tua cabeça. Dá um tempo antes que o pior aconteça. Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro tá acaba no buraco. E aí, qual foi? Pá, pá, um abraço. Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro tá acaba no buraco. Qual é, qual foi? Pá, pá, um abraço. O tempo passa, o imbecil sempre se dando bem. Mudou de maconha, agora só consome coca. Seus bens adquiridos, apenas as roupas velhas. Matou sua mãe do coração, a irmã sumiu de casa. Sua ficha criminal cada vez tá aumentando. Não dá mais pra aguentar o cara, nem respeita os manos. Deu o bote no irmão do boca e foi avisado. Tá cavando sua sepultura, vai pro saco cedo. Se liga aí, eu sei me garantir. Eu ando sempre com cuidado, olhe só pra mim. Só cheiro parada, da boa, estro preparado. O meu então panela seca sempre tá lotado. Hey, filha da puta, ganhou até o boteco. Preferido da rapaziada que faz movimento. Ideia de malandro otário já virou xarope. A ordem veio lá de cima, de hoje ele não passa. Tentaram evitar, lhe deram várias chances. Deixar ele à vontade, não adiantou nada. Agora só lamento, eu disse meu ditado. Ideia de malandro otário acaba no buraco. Como é que é, ladrão? Ideia de malandro otário acaba no buraco. Eu disse meu ditado. Ideia de malandro otário acaba no buraco. Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro otário acaba no buraco. Qual é, qual foi? Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro otário acaba no buraco. Qual é, qual foi? Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro otário acaba no buraco. E aí, qual foi? Qual é a desse cara, o que ele vai fazer? O que tem na cabeça dele, quem sabe dizer? Ideia de malandro otário acaba no buraco. E aí, otário? Um abraço. Thank you.